patriota. Quero ser livre como os espíritos daqueles que já se foram. Estou a falar de Mandela, Lumumba, Samora. O mundo anda perdido e pouco sereno, e os meus esforços tendem a valer cada dia menos. Enxergo tudo o que me aconteceu por detrás do rancor. Sei onde veio dos caminhos que o meu amor tomou. Não acuso os outros por traição aos demais, apenas por não pensar igual a mim, aliás. Aprendi a amar com aquele pendor extremo. Aprendi a amar o próximo como a mim mesmo. Uma brisa mais fria, mas uma noite no início, como de costume, acalma os meus princípios. Caminho com os próprios pés, de uma rua para outra com a sensação da última vez. O tempo é a luz que me faz caminhar certo. Não é possível contar o tempo sem um relógio por perto. When you're lost in worries, and it is the time to and your gravity fails and negativity. Quem é dado o direito de criticar ou aceitar? A quem é dado o direito de aprovar ou negar? Não há quem tenha o direito de fazer das coisas por mim. A autoavaliação é quem eleva o caráter, enfim. Esperar reconhecimento por algo em excesso é uma arma carregada e apontada contra o sucesso. Que triste realidade viver numa sociedade onde o dinheiro tem mais valor que a honestidade. Quero levar as barras da justiça tudo o que oprime. Estou farto de culpados que não pagam pelos seus crimes. Quero aprender a dizer a verdade diante dos fortes, poder contar histórias do consolo diante da morte. Quero poder cantar a minha maneira, sem distinção de cor ou condição financeira. Ver o mundo não apenas a preto e branco, não dizer mentiras para ganhar o aplauso dos fracos. Quando me sinto livre, eu levo por onde tenho passado. Apenas a simples condição de estar mais acordado. Passo a ser aquele que, mesmo sem intenção, denuncia com a sua presença ou a sua posição. O aprisionamento das pessoas, na sua maioria, a sensação do vazio na falta de cidadania. A maioria das pessoas, por não estarem acostumadas a se levar a sério quando põem o pé na estrada, retornam como consequência às mesmices incomuns que acabam levando-os de volta a lugar nenhum. A falta de coragem para ser livre rouba de nós mesmos as infinitas possibilidades criativas que, sem extremos, poderíamos ser e das quais jamais saberemos se não sermos ousados de forma eficaz. Quando a liberdade se torna um dever cívico, ela protege o povo contra a tirania dos governos políticos.